já achei que dava pra ser e eu maquei, sendo latino-americano, usando vans no asfalto suburbano. Se algo me liberta, esse algo eu tô comprando. Uma labuta sem sentido que segue financiando o sonho de nunca mais precisar tá trabalhando. Tem conta que fecha, mas só que fecha não fechando. Essa calculadora não pode tá calculando toda essa energia que nós estamos gastando pra tal roda viva ficar vivendo e girando. Vivendo, girando, vivendo, girando. Vivendo, girando, vivendo, girando. Vivendo, girando. Me concentrando ao máximo pra não dormir de pé. O trem corta a cidade e a janela vira history. Melancolia em 4K, passando ali por Câmara. Eu me liguei, vagou lugar, depois do velho levantar. Me adiantei pra descansar. Obrigado, universo, pela oportunidade de sofrer encostado. Não venho da praia. No trem 97 nós alcançamos Nirvana, que nos deu a paz pra poder sentar na praça e comer batata onde mataram um cara. Eu venho do Rio, mas não venho da praia. No trem 97 nós alcançamos Nirvana, que nos deu a paz pra poder sentar na praça e comer batata onde mataram um cara. Cada um no seu corre, cada um na sua jaula. Cada um no seu corre, cada um na sua jaula. Cada um no seu corre, cada um na sua jaula. Cada um no seu corre, cada um na sua jaula. Vivendo, tirando, vivendo, tirando. Cada um no seu corre, cada um na sua jaula. Vivendo, girando, vivendo, girando. Com um rebacatão de banana.